Bom dia. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja em todos os corações nesta manhã iluminada aqui na Casa da Prece Chico Xavier. É sempre uma bênção nós nos reunirmos aqui neste clima de amor, de paz e de alegria espiritual. Que nem sempre a alegria ela é ostensiva, às vezes ela é algo interno nosso. Podemos não estar demonstrando, mas intimamente estamos na paz que Jesus ensinou aos seus discípulos e que nós, nessa longa caminhada, temos tentado conquistar. E o Evangelho é esse roteiro de vida que Jesus trouxe para o Espírito em evolução aqui no planeta. O Evangelho é uma mensagem que, traduzindo para outra palavra, significa boa nova. Era a grande novidade que Jesus vinha trazer para as pessoas naquele tempo. Um tempo que, em muitos aspectos, era diferente dos nossos dias, mas em outros, não. As pessoas que viveram no tempo de Jesus tinham os mesmos problemas que nós temos hoje. Os velhos conflitos, as velhas dificuldades, principalmente de relacionamento. Problemas que hoje nós enfrentamos no nosso dia a dia, as pessoas também viviam no tempo de Jesus. E um dos problemas da atualidade e que era comum no tempo de Jesus era essa crítica sistemática que as pessoas fazem umas sobre as outras. Crítica é algo que nós nem sempre estamos bem preparados para lidar com elas. Às vezes as pessoas vêm nos apontar uma falha nossa, um defeito nosso, e nós já ficamos ressentidos, ficamos magoados, ficamos tristes porque alguém sinalizou que nós erramos aqui ou ali na vida. E há vezes que as pessoas são muito duras nessas críticas, são muito exigentes, fazem julgamentos severos sobre as nossas condutas. E nós nos sentimos muitas vezes abatidos, nos sentimos desanimados. Quem já não enfrentou essa situação na vida alguma vez? De estar fazendo o seu melhor, de estar tentando a todo custo atender aos seus deveres, os seus compromissos, e o outro não entendeu bem. O outro veio com severas recriminações sobre o que nós fizemos. Isso faz parte de um grande aprendizado que nós temos que desenvolver. Aprender a aceitar todo tipo de crítica, das justas às injustas. Aprender a entender as pessoas quando elas se posicionam contrárias ao nosso modo de ser, ao nosso modo de existir, ao nosso modo de pensar, nosso modo de agir. E nós termos para com elas aquele entendimento que nós esperamos para nós e que elas não foram capazes de ter para conosco. Só que isso parece uma tarefa muito grande, não é? Alguém que conviva com alguém muito severo, o tempo todo ali lhe cobrando, exigindo alguma coisa, às vezes se sente cansado, às vezes se sente extenuado de tanta cobrança e tanta exigência. Mas ainda assim nós iremos persistir. Ainda assim nós iremos tentar entender essa pessoa que nos critica tanto. Porque já que nós sentimos que é tão difícil ser criticado, ser avaliado, julgado e sempre ser apontado como alguém que errou, nós temos que pensar que o outro também, errando ao nos criticar, merece a nossa compaixão, merece o nosso entendimento. Porque aquela pessoa que é um crítico sistemático do outro é alguém que está profundamente enfermo da sua alma. É alguém que está profundamente comprometido com as suas imperfeições. Ao invés de estar trabalhando para superá-la, se ele só sabe fazer críticas ao outro, é porque ele tem um problema muito sério com ele mesmo. E essa situação nos faz pensar que quando nós vamos assumir a posição daquele que julga, daquele que condena, daquele que está sempre apontando o erro do outro, nós temos que pensar, nós estamos sendo então como aquela pessoa que nós censuramos. Nós vamos ser críticos severos, cobradores assim implacáveis da conduta alheia, sendo exatamente como aquela pessoa que nós mais também rejeitamos. Quando recebermos uma crítica, devemos pensar: tenho eu também criticado o meu próximo? Tenho eu também julgado o outro? Tenho eu também sido severo nas minhas recriminações à conduta alheia? Aí talvez nós vamos perceber que nós também somos essa pessoa que nós tanto rejeitamos, mas que no fundo nós também praticamos os mesmos erros, os mesmos defeitos que elas praticam. E o Evangelho nos faz pensar exatamente sobre isso. Eu selecionei para esta manhã algumas passagens do Evangelho de Lucas e de Mateus para juntos nós refletirmos sobre a questão da crítica, do julgamento, da severidade que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida, devido às nossas dores, às nossas lutas, às nossas imperfeições, em que passamos a ser tão rigorosos com o outro, esquecendo que muitas vezes nós não gostamos que as pessoas sejam severas conosco, que elas sejam exigentes demais. Então, para começar a nossa análise da manhã, vocês me permitam, eu vou ler a passagem do Evangelho de Mateus, que Jesus falou sobre críticas, sobre julgamentos, sobre condenações que fazemos uns aos outros, naquele momento em que ele tinha terminado de falar das bem-aventuranças. Quando a gente lembra do Sermão da Montanha, a gente sempre pensa nas consolações que Jesus começou a dizer. Bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os mansos. E nem sempre a gente lembra que uma parte do discurso de Jesus no Sermão da Montanha foram também recomendações sobre a nossa conduta, sobre atitudes que nós precisávamos evitar. Então ele não trouxe apenas consolações, ele trouxe também advertências. No Evangelho de Mateus, Jesus fez 3 proibições àqueles que o ouviam. Depois de trazer as consolações e outras recomendações, ele fez 3 proibições. Aquela, não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem. E Jesus fala bastante sobre isso, mas não é o nosso tema desta manhã. Fala sobre o acúmulo das riquezas. A segunda proibição que ele fez: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa que eu retire o cisco do teu olho, e eis a viga no teu olho. Hipócrita, retira primeiramente a viga do teu olho, e então verás em profundidade para retirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos, para que não venham a pisá-las com os seus pés, e voltando-se, vos despedacem. Aqui é a terceira proibição que Jesus trouxe às pessoas. Então, a primeira, não entesoureis tesouros, não acumulei riquezas, não vamos falar disso hoje. A segunda, que é o nosso tema desta manhã, não julgueis. E a terceira, é estranho, Jesus está dizendo para fazer um julgamento ali. Porque quando ele fala, não lanceis os seus tesouros aos cães, aos porcos, as suas pérolas aos porcos, ele está dizendo para a gente fazer um julgamento. Nós não devemos dar certas coisas àqueles que não são capazes de recebê-las. As pérolas que Jesus está dizendo é certas ideias, certos conhecimentos, certos princípios que é inútil a gente tentar debater com outras pessoas que elas não vão entender. Porque elas não estão ainda amadurecidas, elas não estão espiritualmente desenvolvidas a entender certas razões que nós temos. Por exemplo, isso que nós estamos falando do não julgar o outro, não condenar o outro. Para muitas pessoas do mundo, esse discurso, como eu fiz agora no início, falando sobre não julgar, não sermos severos com os outros, nós entendermos as pessoas que são muito críticas para conosco, para muitas pessoas isso é considerado algo rejeitável, algo que nós não devemos ser assim. Não, se alguém vem nos criticar, temos que rebater, sim. Já ouvi de pessoas várias vezes isso. Pessoas que falam, eu até entendo que a razão de Jesus, mas não, mas se virem me falar alguma coisa, vai levar duas pedradas junto, porque eu não vou aceitar me criticarem. São essas pessoas que Jesus está dizendo que há coisas que elas ainda não são capazes de entender. Elas ainda não estão espiritualmente amadurecidas para entender certas questões. Que vai ser inútil a gente ficar debatendo e ficar falando. Então perceba que Jesus, ao dizer não julgueis, lá no final ele está dizendo, façam um julgamento. Tem certas coisas que não adianta você levar para certas pessoas, porque elas ainda não estão aptas a entender. Então o que, que Jesus quis dizer realmente ao nos falar? Não julgueis, não julgue o outro. Jesus ele está aqui nessa passagem enunciando um princípio que nós estudamos muito no Espiritismo, que é a chamada lei de ação e reação. Tudo que nós fazemos para o próximo volta inevitavelmente para nós, sempre. Então ele está dizendo, olha, não julgue as pessoas, porque você vai ser julgado. Não haja para com as pessoas sem compaixão, caridade, sem tolerância, porque senão é isso que você vai colher na sua vida. É nesse sentido que ele fala, não julgueis. Mas como nós, em algum momento da vida, vamos dizer, não, agora eu não tenho como julgar nada, eu não vou criticar nada, sendo que a gente vê o erro pululando ao nosso redor. A gente vê comportamentos inúmeros que nós sabemos que estão em desarmonia com as leis divinas, como que nós vamos não nos posicionar em relação a eles? Como que nós vamos simplesmente dizer, não, está tudo certo, o mundo está uma maravilha? Não é isso que Jesus queria dizer exatamente. Jesus, em muitas passagens, ele trabalha com essa ideia de simplesmente dizer, não, não faça, não seja assim, não é assim, corte, arranque seu olho se ele é motivo de escândalo. Mas era exatamente isso que ele esperava das pessoas? Não. Ele sabia que nós teríamos um mundo só de pessoas cegas, se todo mundo fosse arrancar seus olhos quando cometessem algo errado. Jesus trazia imagens muito fortes para que fizesse as pessoas pensarem. Quando ele fala, não julgueis, ele está dizendo realmente, olha, reflita sobre esse tema na sua vida. O não julgueis é algo muito sério. Criticar alguém é algo muito sério. Porque primeiro nós precisamos fazer um trabalho muito profundo de autoconhecimento, de transformação interior, de perceber as nossas fraquezas, as nossas imperfeições. Ou seja, tirar a viga que está tampando a nossa visão. Para que daí a gente possa ver o pequeno defeito do outro e tentar ajudá-lo a retirar. Jesus traz uma imagem muito poderosa de nos fazer pensar nesse momento de que, antes de a gente levantar uma crítica a alguém, nós precisamos analisar em nós o quanto aquilo existe em nós. Quando a gente censurar a conduta de uma pessoa que falhou conosco, o quanto eu não estou igualmente como ela, fazendo aquela mesma atitude errada, ou ainda algo até muito maior do que ela. É nesse sentido que Jesus tão proíbe o julgamento, mas diz, em algum momento você vai ter que julgar as situações. Em algum momento você vai ter que analisar quem é apto ou não a receber um conhecimento superior, quem é apto ou não a receber uma nova oportunidade, quem está em condições ou não de entender certas questões mais profundas da vida. Então não é exatamente, não vamos considerar nada errado, mas ao fazer, antes pensarmos em nós, o que nós estamos fazendo em nossas vidas, que mereceria a censura do outro, e o quanto nós deixamos de modificar essas atitudes. No Evangelho de Lucas, nós também temos essa passagem. Também nós temos, de uma forma um pouco diferente, Jesus trazendo explicações sobre esse não julgar o próximo. E nós vamos ver lá no Evangelho de Lucas, sendo dito assim. Lá não tem as três proibições, é só essa que aparece. O Evangelho de Lucas, ele foi escrito depois, muito tempo depois da morte de Jesus. Foi quando Lucas, conversando com Maria e sob a indicação do apóstolo Paulo, começou a registrar algumas dessas histórias de Jesus, alguns dos relatos sobre as falas de Jesus. E aqui tem o complemento dessa lição que Jesus trouxe aos discípulos. No Evangelho de Lucas diz assim, então, ó: não julgueis e de modo nenhum sereis julgados, não condeneis e de modo nenhum sereis condenados. Absolvei e sereis absolvidos. Dai e vos será dado. Darão para o vosso regaço boa medida, compactada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medis, sereis medidos de volta. Essa medida que Jesus está falando é porque ele lidava com pessoas que eram ou pescadores ou eram agricultores. Quando se ia comprar os grãos, era necessário então usar uma espécie de vasilha para colocar e medir os grãos. E para entregar aquilo numa quantidade certa, batia-se, como a gente pode fazer com uma lata de mantimento, para fazer o mantimento assentar lá dentro. É disso que Jesus está falando. O cuidado que a gente tem que ter de fazer as coisas corretamente, porque tudo virá matematicamente na mesma proporção daquilo que nós demos, sempre. A justiça divina, ela age de uma forma precisa. Pense em algo preciso aqui na Terra. Um robô que faz uma cirurgia num tecido nervoso, a mão de um cirurgião. Pensa num cálculo matemático. As leis divinas são mais precisas do que tudo isso. Tudo que nós fazemos de uma forma ou outra atrai para nós de uma forma muito precisa tudo aquilo que nós criamos ao nosso redor. Por isso que quando nós pensarmos em cada dificuldade, cada luta, cada problema que nós estamos vivendo com as pessoas, nós temos que pensar, de alguma forma aquela pessoa, ela está me trazendo aquilo que em algum momento na existência eu doei à vida. Na verdade, aquela pessoa, ela é apenas a portadora daquilo que eu mandei para a vida e a vida me devolve. Por isso que quando as pessoas nos magoarem, nos ferirem, nós nem temos que ter ressentimento, raiva delas. Na verdade, elas são as meras portadoras daquilo que nós criamos em algum momento, sempre. Nós estamos atraindo constantemente para nós aquilo que nós estamos dando à vida. Então, você quer mais amor? Dê mais amor ao mundo. Quer mais caridade? Faça mais caridade. Quer mais compreensão? Seja mais compreensivo. Quer mais perdão para a sua vida? Perdoe mais. Porque é isso que rege as nossas existências. A lei de ação e reação que sempre nos trará na proporção exata daquilo que nós damos. Sempre. Essa noção que Jesus traz nessa sua fala, tão simples naquele tempo, revela o conhecimento profundo que ele tinha da lei divina. De que realmente nós receberemos exatamente aquilo que nós estamos dando à vida. Mas não vamos pensar que as carências que nós também temos sempre serão o retorno no sentido de uma punição pelo que nós deixamos de ajudar os outros. Porque muitas vezes as carências que nós enfrentamos na vida são as oportunidades benditas que nós pedimos na vida espiritual para vivermos aqui. E através delas nós descobrimos o sentido de todas essas leis divinas que Jesus trouxe. Nem sempre o problema é necessariamente o retorno de uma falta cometida, mas ele é o preparo para que nós nos fortaleçamos e nos promovamos e cresçamos espiritualmente. Então nós precisamos aprender a julgar entre os desafios da vida aquilo que é o retorno do que nós criamos e aquilo que vem como uma espécie de um degrau para que nos apoiemos e ao nos apoiar nele tenhamos o desenvolvimento das nossas forças e possamos nos elevar. É o que nós chamamos tradicionalmente no Espiritismo de provas. As provas nada mais são do que essas oportunidades de desafio que nós temos na vida, que exercitam as nossas forças, que fazem a gente se tornar melhor, que faz surgir em nós capacidades que antes a gente não conhecia, que faz a gente encontrar soluções onde aparentemente só existiam problemas. E nós podemos encontrar em nossa história de vida inúmeras dessas situações, em que nós percebemos que nós nos tornamos capazes de fazer algo que até então não sabíamos por causa da dificuldade, por causa do problema, por causa do desafio que nós enfrentamos. Por isso que os espíritos, quando se comunicaram, e até hoje fazem isso, eles sempre falam para nós bendizermos as lutas da vida terrena, os sofrimentos, as provas, as dificuldades. Por quê? São elas que fazem o nosso valor, os nossos, nossas qualidades surgirem. São as dificuldades que moldam o nosso caráter. Quantos indivíduos que foram criados em meio de muita facilidade não estão, muitas vezes, com as suas vidas paralisadas, bloqueadas, porque eles não descobriram a sua força, porque sempre teve alguém criando facilidade no caminho deles. Como professor, trabalhando com adolescentes, a gente percebe isso claramente. Famílias superprotetoras, pais e mães que isentam os filhos de todas as suas responsabilidades, que dão a eles tudo o que eles querem, moldam filhos de caráter muito fraco. Jovens inseguros, indecisos, jovens que têm muita dificuldade de lhe administrar a sua vida, não enfrentam desafios. Enquanto que aqueles que às vezes têm pais mais exigentes, mas não aqueles severos em excesso, mas aqueles pais que não fazem tudo pelo filho, deixa que ele tenha seus próprios méritos, pelas suas próprias conquistas. E esses pais muitas vezes estão agindo no sentido de educar os filhos. Até poderiam fazer mais pelos seus filhos, mas não fazem por quê? Vamos deixar ele se desenvolver um pouco mais. E esses ajudam seus filhos a crescerem. É exatamente, e numa proporção infinitamente maior, que Deus faz com a gente. Ele nos permite muitas vezes enfrentar desafios e problemas para que as nossas forças surjam, para que a gente cresça, para que a gente se torne melhor do que nós já fomos. E aqueles que aceitam os desafios da vida sem revolta, mas com uma oportunidade de superação, aqueles que aceitam os problemas sem amaldiçoá-los, mas refletindo o que eu posso fazer de melhor por mim, são as pessoas que se sentem depois vitoriosas após vencerem os seus problemas, as suas lutas diárias. São aquelas pessoas que descobrem que elas têm uma grande força dentro delas. Por quê? Ao reclamarmos das dificuldades, ao reclamarmos da vida, nós estamos sendo mais ou menos como críticos de Deus. Nós estamos dizendo que está tudo errado em nossa vida, que algo falhou, que não existe justiça, que não existe providência divina. Nós entramos numa onda mental de perturbação e a gente perde a conexão com aquilo que poderia nos ajudar a nos tornarmos ainda melhores. Uma pessoa que reclama muito das suas provas, das suas expiações, é uma pessoa que bloqueia o seu pensamento e ela não recebe intuições positivas. Ela não recebe inspirações vindas do mais alto que ajudariam ela a encontrar soluções para os seus desafios. Por quê? A crítica sistemática, a reclamação sistemática, a gente ficar amaldiçoando tudo o tempo todo, nos coloca em sintonia com aquilo que é de natureza inferior, que vaga nesse mundo etéreo, que é o mundo dos pensamentos. Pessoas reclamonas, pessoas que ficam sempre condenando tudo e a todos, se conectam com pessoas dessa natureza. E como a gente vai encontrar algo positivo onde só há críticas negativas? Como você vai se sintonizar com ideias superiores se há pessoas apenas identificando o que há de inferior na vida? Nós nos alimentamos mentalmente uns aos outros, e do mundo espiritual para cá também acontece isso e vice-versa, quando nós estamos apenas reclamando e falando mal e condenando e sendo severos e criticando e amaldiçoando e falando que isso está errado, que aquilo não está bom. Percebam que quanto mais a gente falar no mal, mais nós vamos atraí-lo a nós. De que forma? Pelo pensamento, pela conexão. E há pessoas que são capazes de dar testemunho disso, de que quando elas estavam numa fase excessivamente crítica, de condenação, de reclamação, coisas piores aconteceram com elas. Por quê? Por causa da sintonia. Por causa dessa ligação mental que a gente estabelece e dessa alimentação que nós fazemos de ideias para o outro e que o outro faz para nós. E aí nós ficamos como? paralisados na nossa evolução. Quando a gente é capaz de abençoar, de bendizer, de reconhecer o que há de bom em torno dos nossos passos, nós somos capazes de nos sintonizar com aqueles que também pensam assim. E somos estimulados por eles e estimulamos eles. E abrimos a nossa mente às influências espirituais positivas do mundo espiritual superior. E recebemos muitas vezes intuições para soluções dos nossos próprios problemas. Os espíritos vêm e nos intuem. Vá falar com tal pessoa. Busque tal oportunidade naquele lugar. Porque a pessoa ela tem o pensamento positivo. Ela tem o seu pensamento de fé, de esperança, de confiança. Ela tem um pensamento que atrai para ela só essas influências. É por isso que essas pessoas têm a tendência natural de superar as suas dificuldades. E atraem também a simpatia do outro. Atraem também o carinho. Por quê? É uma tendência natural nossa de querermos nos aproximar das pessoas que falam boas coisas e nos afastarmos das pessoas que só falam más coisas. Coisas que seriam reclamação, condenação o tempo todo. Alguém que só reclame o tempo todo de tudo, que só tenha condenações o tempo todo sobre os outros, cria um clima de distanciamento nas outras pessoas. Daí a importância da gente repensar, de a gente voltar a ter aquele pensamento positivo, otimista em relação à vida, em relação às pessoas. Por quê? O benefício sempre será nosso. Sempre nós seremos os primeiros a usufruirmos do bem que nós criamos em nossas vidas, das nossas palavras, dos atos que nós praticamos. Nós criamos algo positivo que vai atraindo mais e mais coisas boas para nós. Mas vamos voltar nessa narrativa do Evangelho de Lucas para a gente completar. Então Jesus estava falando disso, de que da forma que nós tratarmos as pessoas, a vida rigorosamente nos dará o retorno. A medida bem certa é essa. E aí ele fala assim, ó. E disse-lhes uma parábola. Acaso pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no fosso? O discípulo não está acima do mestre. Estando completado o preparo, porém, todo discípulo será como seu mestre. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa que eu retire o cisco em teu olho, não vendo tu mesmo a viga no teu olho? Hipócrita, retira primeiramente a viga no teu olho e então verás em profundidade para retirar o cisco no olho do teu irmão. Antes de a gente pensar em corrigir uma pessoa, de ficar apontando os defeitos dela, nós precisamos mudar a nós mesmos. Nós precisamos nos transformar. Precisamos perceber em nós o que precisa ter mudança. Aí nós poderemos ajudar a outra pessoa. Mas nesse ponto, nós já não seremos mais críticos dela. Não seremos mais aquele que vamos condenar. Nós vamos ser aquele que nós vamos o quê? Ajudar. Nós vamos acolher, nós vamos amparar. E seremos tão amorosos com essa pessoa que nós seremos capazes de ajudá-la a renovar-se muito mais facilmente do que se nós formos aquela pessoa que simplesmente condena as atitudes dela. Quantas pessoas não mudaram as suas vidas porque pessoas amorosas, dóceis, tocaram seus corações. Mostraram para ela que existe uma outra forma de viver, de ser. Conseguiram ser diferentes porque perceberam que outros se tornaram diferentes, não porque condenavam, porque julgavam, mas porque mudaram a si mesmas. Então essa é a forma mais efetiva se a gente quiser corrigir alguém. É tratá-la com amor. Às vezes nós temos que falar o que realmente precisa ser dito. Tal atitude está errada, meu irmão. E por te amar muito, eu te digo isso. Mas nós não vamos falar isso com condenação. Não vamos dizer isso de uma forma a ferir o outro, como se nos colocássemos num patamar superior a ele, dizendo, por que você não faz como eu faço? Quando nós fazemos isso, nós estamos permitindo que o nosso orgulho se manifeste. E o orgulho sempre fere o outro. Se pôr numa posição superior a outra pessoa, é dizer, eu sou melhor do que você. E instintivamente nós rejeitamos isso, porque sabemos que é o pior caminho para o indivíduo. Acreditar-se autossuficiente, superior, acima das outras pessoas, é sempre uma forma de nos perdermos nas nossas próprias imperfeições. Quando nós somos orgulhosos das nossas virtudes, possíveis virtudes, aparentes virtudes, na verdade nós somos como essa pessoa que tem a viga na frente dos seus olhos. Não vê nada, não enxerga nada, não percebe nada. Podemos sim apontar o que é necessário mudar no outro quando isso nos cabe realmente. Pai e mãe devem fazer isso para os seus filhos? Sim. Quando alguém vem nos pedir uma opinião sobre a conduta dele, devemos dizer o que pensamos? Sim. Mas sempre com amor, com compaixão. E não como aquela atitude que às vezes a gente tem. Uma pessoa que a gente ama muito, a gente vê que está em erro, e ela comete erro, e por amarmos muito essa pessoa, nós não conseguimos falar para ela, olha, o que você fez está errado. Nós acabamos, às vezes, tentando minimizar o problema. Como uma mãe muito amorosa, que o filho, tendo machucado um pequeno animalzinho, fala para o filho, ah, filho, tudo bem, você é criança mesmo, você não sabia que você ia machucar aquele animalzinho. Ou teria que dizer para a mãe, filho, você não sabia, mas agora você sabe. A partir de hoje você não pode mais machucar o animalzinho. Ou dizer, lembra, a mamãe já tinha falado para você que você não podia pegar de qualquer jeito. Você errou porque você não ouviu. Percebam que tem diferença, muitas vezes, quando alguém que nós amamos vem falar algo para nós e por gostarmos muito daquela pessoa, nós não queremos magoá-la. E nós acabamos minimizando o ato dela. Isso também não é ajudar a pessoa. Mas daí nós começarmos a nos intrometermos na vida dos outros, dando conselhos que não são pedidos. Nos intrometermos falando das pessoas, sobre elas, coisas que não nos cabem. Aí a distância é muito grande. O cuidado que nós temos que ter de sairmos por aí colocando julgamentos, críticas, sentenças nas vidas dos outros. Primeiro, nós precisamos nos transformar, nos modificar. Atendendo essa solicitação amorosa de Jesus, de primeiro, nós tirarmos aquilo que nos bloqueia a visão. Essa trave que nos impede ver as nossas imperfeições é o orgulho, é a vaidade. Os grandes vícios que corrompem o espírito na sua evolução, que atrapalham o seu crescimento espiritual. Primeiro, nós temos que nos voltar a nós mesmos, de nos conhecermos. Quando Jesus dá essa recomendação, o discípulo não está acima do mestre, e estando completado o preparo, porém, todo discípulo será como seu mestre, ele está mostrando que primeiro nós temos que fazer uma longa caminhada de aprendizado, de transformação, de mudança dos nossos valores, dos nossos conceitos, das nossas ideias. Temos que desenvolver uma compreensão maior sobre as necessidades humanas, as fragilidades que o ser humano tem. E nós só fazemos isso quando nós reconhecemos as nossas fragilidades, as nossas imperfeições. A grande técnica para a gente aprender a superar a crítica ao outro e nos tornarmos mestres na vida é sempre nos colocarmos no lugar do outro. Teria eu feito a mesma coisa que ele fez? No íntimo, a nossa consciência vai nos responder. Teria eu fraquejado como meu irmão fraquejou? No íntimo, a nossa consciência vai nos responder. Sim. Porque você falha muitas vezes e diariamente. Então por que condenar o próximo? Por que ser tão exigente em relação a ele? A nossa consciência é a voz de Deus repercutindo dentro de nós. Por isso que nós devemos sempre, antes de proferir uma condenação, uma crítica, um julgamento a alguém, é pensar o quanto eu ainda estou errando, o quanto eu ainda estou fazendo para o outro aquilo que eu estou condenando. Isso a gente precisa fazer abertamente para os outros ouvir, nós não precisamos falar disso. É no íntimo dos nossos pensamentos que nós fazemos. E é nesse íntimo que nós ouvimos a resposta de Deus, de que primeiro nós precisamos nos melhorar. Primeiro nós precisamos nos transformar. Sermos mais caridosos, mais amorosos, mais pacientes, mais afetuosos, para depois começarmos a pensar que o outro também tem que ser assim. Mas se a gente desenvolve essa consciência, a gente já não cobra do outro mais. A gente simplesmente o ama e o ajuda a conquistar, a se tornar assim. E mais do que as nossas palavras, eles verão os nossos exemplos. E pelos exemplos, eles se transformarão. Essa é a nossa mensagem para esta manhã. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, nos inspire, que essas palavras do Evangelho possam repercutir em nós e possam produzir essas mudanças tão necessárias que todos nós precisamos. Tudo. Tenhamos todos uma semana muito abençoada, que Jesus possa estar no lar de todos vocês todos os dias. Muito obrigado.